405, decolou aos 1-1, controle em 1935, boa noite. 1935, tchau. Controle aí, Salvador, aquele cordial do Gol Noite 05. Gol Noite 05, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. PUCA 370 é o nível, Gol Noite 05. Complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 6. 118 decimal 6. Salvador, boa noite, 5344 da Trip, 3 milhas agora do externo, estabilizado em Alerce, Axon, Visual. Cheque o trem, que negão no 0 no 4, autorizado pouso, vento 130 graus com 5 nós, 35344. Bruno do pouso, o trem ainda está em cima, vou confirmar quando tiver baixado o trabalho, viu? Ok, gente, confirma. Boa noite, 9h30, sendo identificação, desce para 3 mil pés, via chegada na área, ajuste 1 no 0 no 4. Do 4062, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Para 2 mil, 0 no 4, 3 mil, ajuste no 0 no 4. Paciente permanece 130 com 5 nós, livre uso, flip 5344. Bruno 805, chame Recife, ano 2545, alterno 2685. 2545, alterno 2685, Bruno 805. Trip 5344 no Solo Zuno 7, libere a direita, prossiga na Alfa e Juliette para o Fortão 01. Direita Alfa Juliette, ponte 1, 5344. Via chegada Mária, ajuste 1 no 0, 1 no 3. Gol no 896, vou Itap. Bruno 714, boa noite, autorizado para Aracaju, nível 230, direto, decola da 10, com curva esquerda, subida Puca, tração Caju, transponder é 5542, controle 1935, cotejo. Firmando gol no 714, destino é Aracaju, chame em 118.6 para o acionamento. Azul 4062, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 6. Oi, Salvador, muito boa noite, Azul 4062. 4062, boa noite, cheque o trem, QNH 10, 13, o vento 130 graus com 8 nós, autorizado pouso 1-10. Checando o trem, livre pouso 1-10, 0-1. Eu escutei aqui o seu plano. Ah, não, ok, tá aqui seu plano. É 350 para Maceió autorizado. Aguarde um minuto para a cópia. Prepara a subida Puca Caju. Voo no 994. Voo no 896, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, reforço estabilizado. 2.000 pés, reportará com 896. Autorização, nação 3.90. Aguarde o número 2 para a cópia, 3.226. Aguarda. Objeto 5899, reduzir a velocidade para 2.00 nós. 5899, reduzir para 2.10 nós. Ah, tá, 2.10 nós, depois nós vamos. Azul 4062, no solo aos 24, libera a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, pegador. Fugou no 994, na escuta para a cópia. O 994. Fugou no 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder ao 5553 e o controle em 1935, proteja. Dado 350 para Maceió, 78, decola 0 para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Transponder, 69, para a esquerda, vou no 994. Correto, no 994, chame para acionamento. Voltar 3226 na escuta para a cópia. Ok, 180 nós, o objeto 50 nós. 3226, autorizado para Natal, o nível é o 370, ok? Pela APA Zulu 10, decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipa, transponder é o 5547, controle em 119 decimal 35, proteja. Natal 370, APA Zulu 10, decola da 10, decola da 10, decola da Puca, Zipa. 47, então, controle de Maralta 3226. Correto, chama para o puxa. Amaral. Tá pronto para o puxa, 3226. No portão 7, autorizado, tá 3226, altímetro no 0 no 3, chama para o táxi. Tá dando 0 no 3, autorizado, chama para o táxi 3226. 5899, desce para 3 mil pés. 3 mil, 899. Jet 5899, o tráfego que o precede está a 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo. É um Boeing 737. É, já estamos mantendo 180 nós. Tá ok, só a informação. Vamos, 3170, formação grave. Então, 3170, está na identificação. Desce para 2 mil pés via chegada a Mari. Obrigado, por lá que faço uma coisa de zona ou Itapa, ele vai para o centro do mar, hein? Então, 3170, vou Itapa. Itapa, 3170. Beleza, boa noite, 9-6. Boa noite, 9-6, chame a torre 1-1-8-6. 2-6, grato, boa noite. Jet 5899, desce para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3. Assim que possível, reduza para a velocidade de aproximação. 5899, ciente. Está com 170 nós. Noto 96, boa noite. Está avistado na final da 10, livre pouso, Kenegão no 0 no 3, o vento 1-3-0 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, boa noite, 96. Azul 4178, passando identificação, desça para 3 mil pés, via chegada a mar. Azul 4178, ajuste 10 no 3. Objeto 5899. Objeto 5899, complete aproximação, chame a torre 1-1-8, decimal 6. 8-6, viu? O 5899, muito boa noite, está 2 milhas fora da passagem de terra. Baixo trabalho. 5899, boa noite, aguarde pista livre, é o número 2 para o pouso. 5899. Livre à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Direita, chame no ponto de espera para a decolagem. informação 3226 para o táxi W80, 2 horas e 45, alterna Fortaleza. Livre, parte 1 em Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Índia Alfa, agora o ponto de espera, tanto 3. Gol no 896, no Solos 33, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 05. Direita, Alfa Juliette, portão 5, gol no 896. Web 5899, livre pouso na 10, 130 graus com 8 nós, que negar no 013. Padrão, livre pouso na 10, Web 5899. No 714, alinha e mantenham no zero. Web 5899, seu Solos 36, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 10, 10. Alfa e Juliette para o portão 10, Web 5899. No 7 no 4 da Gol, livre decolagem na 10, o vento 130 graus, 8 nós. Eu tenho aqui o 380, aceita? Ok, só um minutinho para a cópia. Ali mantém 3226. O voo no 714 decolou os 38, controle em 1935, boa noite. 1935, boa noite. Trip 5317, copia? Trip 5317, autorizado para Belém, livre voo 380, pela APRA Zulu 41. Decolada 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Trova, transpondré 5561 e controle em 1 no 9 decimal 35. Saída pouca, acendendo para 230, agora 7 no 4. Necessita de veio na proa 090 por 10 milhas, agora 7 no 4. Autorizado.